vocês ao vivo. E dança essa swing mais gostosa do Brasil. E a pegada é essa aí, ó. Vai, vai, vai, vai. E dança assim, ó. Eita. E depois onde passa ninguém fica parado. É tão fácil de aprender esse novo swingado. Os piriboys onde passa, ninguém fica parado. É tão fácil de aprender esse novo swingado. É na batida da guitarra, som de som do pancadão. É os piriboys que agita a multidão. É na batida da guitarra, sente o som do pancadão. Aqui os piriboys que agita a multidão. A dançou com as piriguete, vai mexendo, rebolando. Tá chegando os piriboys, com essa dança requebrando. Já dançou com as piriguete, remexendo e rebolando. Tá chegando os piriboys, com essa dança rebolando. Dança, dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, dança, piriboy. O swing da guitarra, dança, dança, piriboy. O quebra, quebra, quebra, quebra, piriboy. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboy. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboy. Na batida da guitarra, quebra, quebra, piriboy. Ninguém fica parado, é tão fácil de aprender esse novo swingado. Os piriboys onde passa, ninguém fica parado, é tão fácil de aprender esse novo swingado. É na batida da guitarra, sendo o som do pancadão. É os piriboys que agita a multidão. É na batida da guitarra, sendo o som do pancadão. Aqui os piriboys que agita a multidão. Já dançou com as piriguetes, remexendo, rebolando. Agora chega os piriboys com essa dança requebrando. Já dançou com as piriguetes, remexendo e rebolando. Agora chega os piriboys com essa dança rebolando. Dança, dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, dança, piriboy. O swing da guitarra, dança, dança, piriboy. O quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Na batida da guitarra, quebra, quebra, piriboys. E a pegada é essa aí, ó. Vai, mulherada, rebola. Rebola, mulherada. Eita. Dança, piriboy, dança, dança, dança, piriboy, dança, dança, dança, piriboy. O swing da guitarra, dança, dança, piriboy. O quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Quebra, quebra, quebra, quebra, piriboys. Na batida da guitarra, quebra, quebra, piriboy. E dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, piriboy. Dança, dança, dança, piriboy. Balançando, rebolando, quebra, quebra, piriboy. Vocês no volume 1. Simbora, simbora. Eita. Olha o swing da guitarra mais tocada no Brasil. Mete o dedo nessa guitarra, vai, Ricaio. Bota a mulherada pra rebolar, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ho, ho, ho. Dança, dança, dança, dança, dança, assim, ó.